agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, boa noite. Hoje, super sexta-feira. E a gente está começando aqui mais um Encontro Central, o melhor do romantismo, na sua noite. E para você falar com a gente, mandar o seu recado, pedir a sua música, a sua tradução, ou então mandar a sua cartinha de amor, é fácil. É só você mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. E a gente começa muito bem essa sexta-feira com Rod Stewart, Sailing. Seja bem-vindo à viagem ao romantismo no Encontro Central, na sua rádio. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Yeah.

according to plan. And do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you. Can't pretend that I'm alright. And you can't change me, 'cause we lost it all. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. I try not to think about the pain I feel inside. Did you know you used to be my hero? All the days you spent with me now seem so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try hard to make it. I just wanna make you proud. Nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Canções imortais. If I could fall into the sky, I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? How could you know I'd walk a thousand miles high and just see you tonight? Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Of you every step of the way. And thank you. treat you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you músicas inesquecíveis. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me, got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion, got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. Wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, sing it, you'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back, girl. And we'll be too. time that you came back to birth. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Fechando o nosso primeiro bloco aqui no Encontro Central, Take That Come Back For Good. Também teve aí o Whitney Houston, I Will Always Love You. Essa aí é famosíssima, né? Com o filme O Guarda-Costa, a participação de Kevin Costner. Muito bom, hein? Romantismo total. Também teve aqui, ó, Vanessa Carlton, Perfect com Simple Plan. Também ABBA, The Winner Takes It All. E abrindo com Sailing, Rod Stewart. Rapidão, a gente está de volta aqui no Encontro Central com o melhor do romantismo nesta sexta-feira. Então, vem comigo e não saia daí. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Já estamos de volta, é rapidinho, né? Abrindo mais um bloco aí com Creed, With Arms Wide Open. As canções imortais. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face with arms wide open. Show you everything with arms wide open. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. In a world of illusions.

músicas inesquecíveis. Yesterday, when I turned around. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Canções imortais. E fechando mais um bloco do nosso Encontro Central, o melhor do romantismo na sua rádio. I Turn to You, com Cristina Aguilera. Clímax, I Miss You, Matando Saudade. Também The Cover Girls, Wishing on a Star. Teve The Miracle of Love, com Rhythmics. Também House Martin Build, o Melô do Papel, né? Você lembra dessa aí? Melô do Papel com Build. Também aqui, ó, With Arms With Open com Creed, abrindo esse bloco. E já já tem para você a tradução do dia. E tá a fim de participar do Encontro Central? O melhor do romantismo na sua rádio e na sua noite? É fácil, é só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você pede sua música, manda o seu recado apaixonado, né? Pede sua tradução, né? Então a gente está esperando o seu recadinho, o seu e-mail aqui no Encontro Central dentro da sua rádio. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Abrindo o nosso terceiro bloco do Encontro Central desta sexta-feira, né? Com Barry White, Just the Way You Are. Um grande clássico para você aqui no Encontro Central. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Não vá mudar para tentar melhorar. Você nunca me desapontou antes. Não pense que você é tão familiar e eu não vou mais. Eu não deixaria você nos momentos difíceis. Nós nunca poderíamos ter chegado a esse ponto. Passei por bons momentos. Passarei os maus momentos. Aceitarei você do jeito que você é. Eu não quero conversas complicadas, pois não quero ter um trabalho tão difícil assim. Eu apenas quero alguém com quem eu possa conversar. Eu quero você do jeito que você é. Eu preciso entender que você sempre será a mesma pessoa que conheci. O que poderá fazer você acreditar em mim? Da maneira que eu acredito em você. Eu disse que te amo. É para sempre. Isto eu prometo de todo o coração. Não poderia te amar mais do que isso. Eu amo você do jeito que você é. Conversas complicadas, pois não quero ter um trabalho tão difícil assim. Eu apenas quero alguém com quem eu possa conversar. Eu quero você do jeito que você é. Eu quero você do jeito que você é. Estamos apresentando Encontro Central. Yesterday, and wanting to know if

Encontro Central, o coração batendo mais forte. So as canções imortais. Tutto per un tuo capriccio. Io non mi fidavo, era solo sesso. Ma il sesso è un'attitudine, come l'arte in genere. E forse l'ho capito e sono qui. Scusa, sai se provo a insistere. Divento insopportabile, lo so. Ma ti amo, ti amo, ti amo. Ci risiamo, vabbè è antico, ma ti amo. E scusa se ti amo, e se ci conosciamo da due mesi o poco più. E sono qui che parlo emozionato. E sono un imbranato. E sono un imbranato. Ciao, come stai? Domanda inutile. Ma a me l'amore mi rende prevedibile. Parlo poco, lo so è strano, guido piano. Sarà il vento, sarà il tempo, sarà fuoco. E scusa se ti amo, e se ci conosciamo da due mesi o poco più. E scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. E scusami se rido, dall'imbarazzo cedo. Ti guardo fisso e tremo all'idea di averti accanto e sentirmi tuo soltanto. E sono qui che parlo emozionato. Sì. E sono un imbranato. E sono un imbranato. Io. Sì. Ma ti amo. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Fechando mais meia hora do Encontro Central com Hanson, Save Me, teve Tiziano Ferro, Imbranato, também Carlos Simon, Coming Around Again, também Richard Marx com Right Waiting Waiting, Paul Anka, Pra Matar Saudade, essa lá do fundo do baú, também Barry White na tradução do dia, com Just The Way You Are. Só as melhores para você, aqui dentro do Encontro Central. Estou esperando a sua participação e você já sabe como, hein? É só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Abrindo mais um bloco só com as românticas. E essa vem lá dos anos 70, hein? Com Brad, The Guitar Man. Vem comigo. Fábio Teves apresenta Encontro Central. Yeah. the ground and plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going miles and miles a day to find another place. You're right, baby, it's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face. And you think you might like to take his place. Something keeps him drifting miles and miles. Searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Músicas inesquecíveis. I will catch you while we're waiting.

as canções imortais. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I die, the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Fechando com o clássico dos anos 80, Always, com Atlantic Stars, também teve aí Christopher Cross, Sailing. Essa aí veio lá dos anos 80, também All By Myself. Teve Africa, Total, Cyndi Lauper, Time After Time e Brad, The Guitar Man. Essa veio lá dos anos 70, como já falei lá no comecinho. E para você participar juntinho com a gente aqui dentro do Encontro Central, é super fácil. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Mande aí o seu recadinho romântico, mande a sua tradução do dia, o que você quer ouvir aqui juntinho com a gente. E tem um detalhe, hein? A gente toca mesmo, é só você mandar e a gente toca para você. E eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui e a gente volta segunda-feira. Só um toquezinho para você que vai curtir esse final de semana que está começando. Seguinte, se você for dar um rolezinho aí com a namorada, você com o namorado, com a noiva, com o maridão, com a esposa, galera, vamos pensar bem, hein? Se você for dirigir, não beba, entendeu? Se for dirigir, não beba, responsabilidade. Amor também é responsabilidade, sabia? Então, fique esperto, for dirigir, não beba, chama um táxi, vai de ônibus, não sei, de repente até de ônibus, metrô, onde você estiver, vai com a sua namorada, esposa, sua noiva, mas com responsabilidade, tá bom? E eu espero você aqui na segunda-feira dentro do Encontro Central. Forte abraço, um grande beijo, fique com Deus e até mais. As canções imortais. Até o nosso próximo Encontro Central.